Isso! Essa aí é as modinhas dos paredão, né, velho? Ah, com todo respeito, eu vou fazer minha hora também, ó. Que parada é essa? Bloquinho Resenha 1.0. Do jeito do prédio, em nome de seu produção, está gravando o Lula da BA. Ah... Teve piscina no grelo, isso foi uma putaria. Teve piscina no grelo, isso foi uma putaria. Mas as Glock é safada e gosta de agonia. Mas as Glock é safada e gosta de agonia. A nova bota é tatuagem na pepequinha. A nova bota é tatuagem na pepequinha. A nova bota é tatuagem na pepequinha. A nova bota vai, vai, vai, vai. A nova bota é tatuagem na pepequinha. A nova bota é tatuagem na pepequinha. Vai de putaria, né? E vai de quiona. Vou trazer uma moda antiga. Pega a visão, quem lembra essa aí? Ó, oh. Tchu, tchu, tchu. Ó, faz o passinho do romano, faz aquela sarrada no ar. Faz o passinho do romano, faz aquela sarrada no ar. Vai, opa, que parada, velho, essa é das antigas. Ó, que viaja, ó. Dá uma sarrada no ar, dá, dá uma sarrada no ar. Dá uma sarrada no ar, dá, dá uma sarrada no ar. Dá uma sarrada no ar, putaria. Dá uma sarrada no ar, que onda é essa, gente, pra parede, ó, vai. Dá uma sarrada no ar, dá. Paredão, essa porra vai bater. Me dá salinho aí, ó. Cê ficou comigo, foi explanar pra suas amigas. Agora chora, fala que tá arrependida. Mas calma, vida, quem divide, multiplica. Mas calma, vida, quem divide, multiplica. Vai sentar você, vai sentar sua vida. Vai sentar você, vai ficar sua vida. Vai sentar as duas agora, vai deixar de agonia, a putaria. Vai sentar você, vai sentar sua fica. Vai quitar você, pai, pra mim, aparelho. Essa porra vai sentar as duas agora, sem ideia. Vai sentar sua fica, que viaja, pega a visão, pega a visão, ó. Que mora em condomínio, vai essa porra, foi morar em condomínio. Uma zoada do caralho, madrugada toda, velho. Ó, pai, que onda, velho. Quero dormir, velho. Quero dormir, já não aguento mais, velho. Ó, pai, nega, quero dormir, vai viajar. Ó, quero dormir. Já não aguento mais. O meu vizinho numa zoada do caralho. O meu vizinho numa zoada do caralho. É, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui. Quero dormir, pô, não tô aguentando mais essa zoada. Se é sempre eu quero dormir, né? Que viagem é essa? Ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai. Que putaria gostosa é essa, velho? É, eu não minto não. Ó, nós é feio, mas é imã de xereca. Nós é feio, mas é imã de xereca. Nós bota gostoso, eu sei que tu viaja. Pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. É putaria. É pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. É pau na pele, é pau na chapa. Nós tira ela do mato, aquele naipe de ratão sem placa. Com duas de palco, zero no meu viagem. As blogueirinhas fica fora do normal, fica fora do normal. Choca essa xereca pro caraca, pro chucau. Faz do negócio pro caraca, que pro chucau. Solta essa xereca pro caraca, que pro chacau. Solta essa xereca pro caraca, que pro chacau. Solta essa xereca. Essa xereca.